falar de amor ou dela, quando muito é uma falta de refeição do real e verdadeiro. Tudo agora é relação, mas a relatividade não se aplica pro estado do cartão. Tudo é tão pequenino, tudo é tão modernoso.